Fala galera, Jonathan Fernandes na área, tá no All Plataforma de número 31 que eu gravei com o meu amigo Raí, o cara que eu conheci, já conhecia, que ele morava no mesmo bairro que eu, aí depois a gente estreitou a nossa relação com o curso de fotografia que fizemos juntos, o cara é fotógrafo também. Foi um papo muito da hora que a gente teve, que rendeu muita coisa boa, espero que seja produtivo para você também. Antes de você ir pro episódio, fica aquele recadinho que você já está acostumado aqui, que é sobre o nosso Padrim. Você sabia que você pode apoiar o nosso podcast financeiramente e ainda receber recompensas por isso? Jonathan, como? Temos 3 planos muito da hora, de 2, 10 e 20 reais. Com cada plano desse, você recebe recompensas, como por exemplo, no plano de 10 reais, você além de receber tudo que você já recebe gratuitamente, que são os podcasts, a casa e o texto semanal, você também recebe um texto extra semanalmente e você também recebe um podcast extra mensal com o tema que você sugerir. Da hora, né? No plano de 20 reais, você, além de receber tudo que o plano de 10 reais já garante, você também tem a exclusividade de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e sugerir temas para os teólogos de quinta, sugerir convidados. Da hora isso, né? Você também pode também participar, ter a oportunidade de participar de uma plataforma, de um teólogo de quinta. E além disso, você vai ter seu nome citado em todos os episódios da casa. Isso mesmo, nesse espaço aqui, antes de começar o episódio, o seu nome vai ser citado com forma de agradecimento, beleza? Então é isso, galera. Vamos para o episódio, sem mais delongas, que tá demais. Fala galera, Jonathan Fernandes na área, tá no All Plataforma de número 31 com meu amigo Raí Lima, cara que eu conheço já há tempo pra caralho, mas que a gente teve pouco tempo pra trocar ideia e agora a gente meio que voltou por ironia do destino, voltou a se falar. E Raí, pra começar, se apresente, mano, quem você é, o que você faz, pra gente começar. Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Raí Lima, tenho 25 anos, sou formado em RH, sou fotógrafo. Que é a minha chão hoje, né? Então é uma expressão boa que eu uso sempre, vou deixar aqui pra vocês. Gosto muito de ler, de escrever. E a expressão que eu uso sempre quando alguém pede pra eu me escrever é: sou um escritor que dá fotógrafo. Exposições prolongadas aos meus pensamentos podem causar náuseas ou paixões incontroláveis. Que é isso? Uso com moderação. O homem é um poeta, mano. Poeta contemporâneo. Mano, eu lembro que a gente morava no mesmo bairro, né? Isso. A gente morava no mesmo bairro, mais lindo. A gente morava no mesmo bairro e eu te conheci mais assim pela minha irmã. Na verdade, assim, conheci de vista, né? Te vi assim com a rapaziada, né? Na parada de ônibus, ou aí no bairro mesmo. Mas assim, mais pela minha irmã mesmo. E aí, mano, eu lembro que aí a gente se reencontrou, é até estranho falar isso, se reencontrou, porque a gente morava no mesmo bairro, se trombava direto, mas se falava, mas a gente se reencontrou através de um grupo no WhatsApp. Eu não tô lembrando agora o nome do grupo, vê se tu me lembra aí. Cara, também não me recordo, não. É um grupo, mano, tô com o nome na ponta da língua, mas é um grupo que tu gerenciava, mano, que ajudava as pessoas e tal, voluntários. Ah, o Citando Vidas. Isso, pô, exatamente. Ah, Citando Vidas, cara, é como se fosse um filho pra mim, entendeu? É como tu gosta de criar, né? Tu podcast, tu vê o resultado deles, tu vê como ficou legal. Essa é a sensação, deve ser. Eu não sou pai ainda, mas essa deve ser a sensação de ter gerado algo bom pra esse mundo. Pô, explica aí, mano, como é que funciona o Citando Vidas. Cara, atualmente o Citando Vidas, ele existe e tudo, só que a gente tá parado. Mais por questões de correria mesmo do dia a dia das pessoas. A gente ainda vai sentar e vai fazer a agenda desse ano e acertar tudo direitinho, porque esse final de ano foi corrido, né? Teve as viagens, as pessoas saíram pra passear, rever os familiares e tudo. Mas no geral, cara, a gente faz de tudo pelo próximo mesmo, tá? Teve muitas coisas que eu vi durante o grupo que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Foi o momento Pô, da hora, eu lembro que quem me adicionou nesse grupo, inclusive, foi a Mauriane, uma amiga minha, que é a esposa do Natan, que já gravou comigo. E ela me adicionou nesse grupo porque eu tava atrás de um grupo de voluntários para eu fazer uma ação social e tal. E ela me colocou nesse grupo, mano. E aí, só que acabou que eu não tive. Muitas coisas aconteceram na minha vida nesse período. Eu acabei que não deixando o projeto assim pra trás. Porque assim, eu sou um cara de muitos projetos, né? Muitos. E acaba que muitos projetos bons que eu tenho ficam no meio do caminho porque eu não consigo colocar ele em prática. Até porque eu preciso de pessoas para me ajudar, né? E aí, não citando dúvidas, eu vi essa oportunidade, mas acabou que não rolou. Essa parte, assim, quando tu cita referente de que é um cara de muitos projetos, eu também sou um cara dessa mesma forma. Eu tenho muitas ideias e eu tenho que executá-las o mais rápido possível, porque hoje eu quero uma coisa, amanhã talvez eu não queira, tu entendeu? Isso, tipo isso. Eu tive muito problema com relacionamentos. Por causa que eu me encanto rápido, mas eu desapego mais rápido ainda. Aquele encantamento, aquele primeiro encontro, aquela paixão fugaz, realmente é muito fugaz, porque pra manter, entendeu? Pra me manter encantado, já não rola, entendeu? Eu tenho essa dificuldade também, mano. Eu sou um cara que. Eu sou impaciente pra caramba, mano. Sou muito impaciente. Assim, às vezes até eu mesmo não me aguento, eu mesmo não me suporto. E, tipo, eu bato muita palmas pra minha mãe, que ela me suporta já há 23 anos e com maestria, mano. Assim, sem precisar me bater nem nada. Mas eu sou muito difícil de lidar, mano, nesse aspecto, assim, também. Essa parte, assim, John, o que me ajudou bastante, cara, foi. A meditação, a meditação, a leitura, a escrita, a fotografia me ajudou assim bastante assim, de ter mais calma, de ser um cara mais suave, entendeu? Porque antigamente, cara, vim do interior, né? Cara, a gente é cachorro louco lá no interior, a gente é bicho do mato. Com 15 anos a gente tem nossa própria família, nossa casa. A gente sabe fazer diversas coisas, como caçar, andar. Porque hoje esses meninos de hoje em dia não sabem nem o que é isso, entendeu? Então lá a gente vira homem mais cedo e tem toda aquela ignorância por trás, entendeu? Toda aquela parte assim, de não ter aquele entendimento das coisas. E eu fui ter depois que eu cheguei na cidade mesmo, cara. Mas assim, hoje eu sou um cara totalmente calmo. Assim, mas assim, às vezes fica difícil manter tantas almas dentro de um corpo só, porque cada um quer uma coisa diferente. E acaba que eu não consigo realizar tudo e acabo ficando chateado no final do dia, cara. Pô, isso acontece muito comigo, mano. Muito assim. Tem um ditado muito legal que é um ditado. Que eu acho que faz todo sentido, que é a ignorância é uma bênção, né? Quando a gente não sabe de algumas coisas, a gente meio que tá livre do que aquilo pode nos trazer, assim. Por exemplo, o ideal é você não ler o rótulo, não ler a embalagem do produto que você comprou, né? Porque se você for ler, você vai ficar pirado. É por isso que a gente não lê. Então é meio que isso, a gente geralmente não saber das coisas um pouco alivia a gente. E eu sou o contrário, eu sou um cara que sei de muita coisa. Então talvez isso me pire um pouquinho, porque eu sei como fazer uma série de coisas, eu não vejo ninguém fazendo e eu quero fazer, tá ligado? Principalmente aqui na nossa cidade onde a gente mora, né, mano? Aqui em Rio Branco quase ninguém faz nada e quando fazem é só pra um nicho específico. É só pra venda, tá ligado? Só pra vender. E eu nada contra quem faz coisas só pra vender. É válido, super válido. Mas muitas vezes a beleza daquilo fica pro segundo plano. Aí, cara, quando tu parte assim mais pro lado comercial, mais pro lado financeiro, tu acaba realmente esquecendo da arte, esquecendo do que realmente importa. Essa parte assim. Dessa parte de ignorância que você citou, como tua frase que tu disse? Ignorância é uma bênção. Geralmente as pessoas abraçam isso em vários aspectos da vida que não era pra acontecer, entendeu? Eu tenho uma frase também que eu guardo. recordei que eu ouvia no tempo do colégio, que eu ouvia Cone Crew, ainda que ele fala em um dos versos. Eu não sei qual é dos cantores que ele cita. É: quanto mais eu vejo, mais vontade eu tenho de ser cego. Entendeu? Oxi. Tem coisas que hoje eu vejo e eu queria ser cego para aquilo. Entendi. Hoje em dia tu ser desinformado é uma bênção. Entendeu? Uhum. Porque o cara é informado. O cara informado vai falar pra ti de mortes, de violência. Isso. De vitória. Exatamente. Dessas besteiras do dia a dia que não te influem nada, cara. É. Assim, já tá com quase 9 meses que eu não assisto televisão. Não sinto nenhuma falta, cara. Pra falar a verdade, eu me sinto aliviado por isso. Pô, mano, eu tô quase 9 anos sem assistir TV, assim. Tipo, eu vivi isso aí, mano, na prática, na época que eu trabalhava, que eu pegava muito ônibus, né? Todo dia eu pegava ônibus. Então, tempo que tava tendo guerra, essas coisas aqui na nossa cidade, tipo, eu ia zero TV, zero. Tanto que eu só ficava sabendo disso através da minha mãe, que a minha mãe falava, vez ou outra. Mas assim, eu geralmente eu saía de casa meio dia e pouco, uma hora, que era eu tinha que entrar no trampo 2 e pouco. E aí eu saía mais ou menos nesse horário, e é o horário que tá passando o Gazeta Alerta, né, na Record. E geralmente nesse horário a mãe mudava de canal, a mãe não deixava eu assistir justamente pra não ficar com isso na cabeça, porque já pensou. Eu trabalhava com telemarketing, passava o dia ouvindo um cliente chato no meu pé do ouvido. Inclusive eu tive problemas sérios de saúde mental nesse período. E ainda tinha que ver no jornal, ó, aconteceu essa morte, aconteceu essa outra, aconteceu esse assalto e tal. Então eu pirava. Então nesse sentido também ignorância é uma bênção. Só que por outro lado, como você falou, a galera ignora algumas coisas que não é pra ignorar, né, mano? Pelo menos, claro. Pelo menos saber pra onde você tá indo é o essencial, né? Também que o básico, né? Entende? Tem uma imagem que eu postei até, que eu gostava, que eu vou ler aqui pra ti, ó. Acho que tu viu ontem. Uhum. Eu não sei quem dos filósofos, no caso, ele fala: se você optar pelo prazer do conhecimento, prepare-se para sofrer. Quer menos dor, vá e é parte da massa. Porra. Entendeu? Por exemplo, todo mundo falando de Big Brother e violência, e tu gravando teus podcasts, tu tá no caminho certo. Exatamente. E outra, mano, eu lembro que a gente se trombou agora no curso de fotografia. Depois de muito tempo a gente se trombou no curso de fotografia, que eu não consegui concluir. Você conseguiu concluir o curso? Cara, pra falar a verdade, esse foi um curso que eu zerei a vida, porque eu não faltei uma aula, nenhuma aula, paguei curso por fora pra me sentir mais, não me sentir, né, mas me qualificar. Uhum. Porque eu já sabia que tinha muitas pessoas ali no curso ali que já trabalhavam com fotografia, e inicialmente eu só queria alimentar uma antiga paixão minha. Sim, sim. Mas assim, deu tão certo, cara, que antes mesmo de acabar o curso eu já tava trabalhando com fotografia. Então foi uma pena. Da hora, mano. Da hora. Eu queria ter terminado, mano, mas eu não consegui. Um dia eu consigo, mano. Um dia eu consigo terminar as coisas de fotografia, eu prometo. Sabe, cara, é muito cara e acreditar, bicho. Se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar, né, cara? Com certeza. Primeiro começa da gente, primeiro parte da gente. Né? Com certeza, mano. Com certeza. Por isso que eu não paro de fazer podcast, por causa disso. Que eu primeiro, é uma parada que eu gosto pra caramba, porque se eu não gostasse eu tinha parado. Mas segundo, eu acredito muito no que eu faço, tá ligado? Isso é uma outra coisa. São duas pecinhas que unidas fazem total diferença, né? Que é a primeira peça de você gostar do que você faz, amar o que você faz, botar a cara e falar: mano, isso aqui é o que eu escolhi pra vida. E segundo, acreditar naquilo que você faz. Porque se você não acreditar, se você só gostar do negócio, mas não acreditar que aquilo ali vai virar, que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali tem futuro, não adianta, mano, também. O gostar não vai sustentar, né? A gente sabe que casamentos de 7, 10 anos terminam. Ou seja, o gostar não sustenta, tá ligado? Então você tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo. E é o que eu faço com o meu podcast, mano. Eu acredito muito porque eu recebo feedback de pessoas que escutam, pessoas que... Eu não sei se tu viu, um dia desse eu postei... Ontem, foi ontem não era. Eu postei que eu tava, acordei com vontade doida de desistir, que às vezes eu tenho isso. E aí um cara me mandou, três pessoas me mandou mensagem, né? Mas esse cara foi que mais me tocou. Me mandou um e-mail falando que gostava muito dos meus podcasts, que tinha ouvido um episódio que... Eu não lembro qual foi o episódio, mas ele me falou, mas esqueci. Mas teve um episódio que eu gravei, que ele ouviu, que ele tava em dúvida sobre aquele assunto, e o que eu falei foi direto pra ele, tá ligado? Como se eu estivesse falando diretamente pra ele. E eu falei, caramba, quando eu ouvi isso, mano, eu falei, isso é Deus falando pra eu não desistir da parada, tá ligado? Essa parte assim que tu falou, é muito forte essa parte de que tu ser bom em uma... gostar de uma coisa e ser bom, entendeu? Eu já vi muita gente que gosta muito de uma coisa, mas não é bom naquilo. Uhum. E se frustra, entendeu? Só que de tanto tentar, a pessoa se torna bom, pô. Entendeu? É a prática. Uhum. É que levando assim pra essa parte da fotografia, no meu primeiro ensaio teste, que é com uma amiga minha que eu sempre faço minhas ideias com ela, eu desisti, cara. Eu falei pra ela que não dava, que tinha acontecido o imprevisto e não foi, cara. Uhum. Porque eu não acreditava ainda, entendeu? Sim, sim. Eu tava totalmente inseguro e não rolou. Eu passei a acreditar, eu já fazendo trabalho pago e tudo tranquilo, cara. Uhum. Mas primeiro tem que partir da gente, né? Isso é legal, mano. Essa tua atitude eu acho muito legal. Respeito pra caramba, que é de saber o seu limite, né? Que inclusive foi, eu te perguntei lá se você fotografava casamento, você foi super sincero. Eu achei muito bacana a tua atitude de falar que é a única coisa que tu ainda não faz por achar uma responsabilidade muito, muito... E é legal, mano, essa honestidade, tá ligado? Ser honesto consigo mesmo, respeitar o seu limite. Cara, quando alguém chega pra ti e fala assim, Jonathan, tu sabe fazer isso e tu disser que não, se tu souber o leque de possibilidade de conhecimento que tu vai ganhar a partir disso, cara. Uhum. Porque o cara que te perguntou, talvez ele já seja bem entendido do assunto e ele só tá fazendo a pergunta pra ver se tu sabe mesmo. Sim. E tu dizendo que não sabe, ele vai te dizer tudo sobre o assunto. Uhum. Agora, o que me deprime, cara, é conversar com as pessoas que sabem tudo. Ah, tudo é que foda. Tu fala, geralmente eu estudo sobre bastante coisa, mas, assim, pra te falar a verdade, ser bem sincero, depois que eu larguei televisão e todas essas besteiras, e a minha mesa hoje parece uma biblioteca, uhum. Em vez de... Eu fui atrás de respostas, porque eu sempre fui falastrão. Depois disso, pra te falar a verdade, eu fiquei mais um cara calado, entendeu? Sim, sim. Quanto mais eu estudo, quanto mais conhecimento eu obtenho, menos vontade eu tenho de falar, porque mais as minhas dúvidas aumentaram, pô. Uhum. Então, assim, tu fala, por exemplo, cara, tu chega na roda lá e o cara fala, Jonathan, tu sabe falar inglês? Aí tu fala, sabe, sim, eu sei falar inglês. Aí o cara vai chegar e vai falar da rodinha, vai falar, ah, mas ele sabe intermediário, eu já falo fluentemente. Aí, Jonathan, tu faz faculdade? Sim, faço. Ele fala, ah, eu já fiz 4, já tô entrando pra quinta. Eita. Eu falo assim, Jonathan, tem uma moto? Ah, eu tenho 3 motos, não sei quantos carros. Tu entendeu essa parte? Sim, sim. Assim, o cara que sabe tudo e o cara que compete, uhum. É muito chato isso, bicho, isso é doentio. É meio babaca isso mesmo, concordo. Isso, eu sou muito franco com essa parte de entender meu processo, porque até ano passado, pra esse ano foi uma promessa, isso daqui eu só contei pra minha esposa, mas eu vou contar pra vocês. Uhum. E esse ano foi uma promessa que eu ia ter mais paciência com as coisas e mais foco, assim, porque que nem eu te disse, eu tenho muitas ideias, então meio que a minha base é 50-50, eu realizo 50 e 50 se perde. Sim, sim. Se eu conseguir realizar essas 50, Tô tranquilo, mesmo que tenha se perdido 50, mas eu consegui realizar a metade, entendeu? É. E ter o foco de começar uma coisa e terminar, e de ter paciência para entender o processo inteiro, uhum. de não surtar durante o processo de desenvolver, entendeu? Sim, sim. Porque se tu parar para pensar, os dias eles estão voando, cara. A gente já vive numa sociedade acelerada. Uhum. A gente tem basicamente, antigamente era, digamos que um exemplo, 3 atividades para fazer ou menos. Hoje uhum. a gente tem 8, 9 atividades para fazer. Sim. Então, apesar disso tudo, a gente ainda tende de ser acelerado naturalmente pelo, pelo convívio social com as pessoas que são aceleradas também, né? Uhum. Então, assim, para esse ano, cara, a ideia é mais foco, pegar uma coisa, mesmo que seja pequena. Eu tô realizando isso nos livros, porque eu tenho um hábito de ler, tipo, 5, 6 livros. Pô. Então, mesmo que eu tenha esses 5 livros para ler em um mês, eu vou pegar e tentar ir concluindo eles, entendeu? Para ter essa parte de iniciar uma atividade e terminar uma atividade. Sim. Para ter foco, para terminar aquilo e ter paciência, para, pô, o livro tá chato e tal, mas, pô, eu fiz um investimento nele, eu gastei um dinheiro, uhum. eu podia ter investido em outra coisa e preferi investir em conhecimento, então eu vou entender o processo. E mesmo que seja chato e demorado, eu vou terminá-lo, entendeu? Sim. Pô, eu tô vivendo isso também, mano. Eu tô vivendo real isso, velho. Parece que a gente combinou isso aí. Pra esse ano eu coloquei esse objetivo de terminar as coisas. Porque assim, eu sou um cara que gosto muito de filmes, gosto muito de séries, gosto muito de livros. Só que eu percebi que eu meio que procrastinei muito esses últimos 2 anos que se passaram, mano, 2018 e 2019. Porra, eu procrastinei pra caramba, mano. Assim, parei de ler o tanto que eu lia. Parei de assistir o tanto de coisa. Eu lembro que tu me disse até que também, tu disse, rapaz, eu dei uma parada e tal. Aham, uhum, e aconteceu comigo isso mesmo. E, pô, muito disso se deu, velho, ao fato de ser que você falou, mano, acelerado, tá ligado? Todo o tempo acelerado, dá atenção. E assim, eu sou um tipo de cara que eu valorizo muito. Pra mim existem hierarquias na minha vida. Por exemplo, existem hierarquias que eu preciso dar atenção na minha vida e eu levo isso metodicamente a sério, tá ligado? Tipo, se eu tô com, por exemplo, chega na minha casa e eu tô assistindo um filme e o filme falta 20 minutos pro filme acabar. Foda-se. Eu vou largar o filme e vou dar atenção pra você. Porque pra mim, a minha cabeça, o meu coração interpreta que você é muito mais importante que um filme. Tá ligado? Então muita coisa se deu porque eu conheci muita gente nesses últimos 2 anos, fiz muitas amizades, então eu comecei a sair mais, eu comecei a ter mais relações com pessoas, enfim, comecei a estudar, então, pô, eu faço faculdade à distância, então por fazer faculdade à distância, o tempo que eu tenho de assistir um filme, eu tô assistindo uma aula, então não tenho mais como ficar vendo séries nem filme e tal, porque eu tô estudando. E música, que era uma coisa que eu ainda amo. Só que parei, mano, de ouvir também, porque eu só gosto de ouvir músicas por álbuns. Eu sou bem metódico, mano, assim. E eu meio que dei uma relaxada. E nesse ano de 2020 eu falei, não, agora eu vou voltar a ler os livros que eu quero ler, porque eu tenho eu te mostrei ainda naquela foto, né? Uma fileira de livros que eu ainda não li. Witch, a coisa, inclusive, eu não li. Tem uma galera que eu leio 3 livros por vez, assim. Tô lendo 3 livros por vez. Agora, todos os dias, eu tô lendo, assistindo filme também, que é uma parada que eu gosto pra caramba. E só pra pontuar uma coisa que você falou, mano, que eu achei interessante, sobre respeitar os processos, que eu acho legal esse termo, que comigo também aconteceu isso. Antes de eu começar a cursar teologia, eu era esse cara chato, tá ligado? Eu era esse cara chato que chegava em todo mundo, eu descobri uma teoria nova e ia chegar no cara e falar, mano, o que que tu acredita? O que que tu acha disso e tal? Aí ficava jogando na cara do cara e o cara sem entender nada, sabe? Quando eu comecei a estudar teologia, mano, eu meio que não gosto mais de falar disso, tá ligado? Fico calado, fico na minha. Quando alguém vem me perguntar, eu dou tipo assim, pinceladas do que eu sei pra pessoa, não encher a pessoa de informação, tá ligado? E aconteceu isso comigo, mano, e hoje eu me sinto muito melhor, porque eu sei das coisas, eu sei as fontes, eu sei onde pesquisar, eu sei os bons autores, eu sei, eu tenho minha consciência limpa das coisas que eu sei, mas eu não quero ficar proliferando isso, tá ligado? Isso é uma parada que aconteceu comigo também, que eu acho muito da hora. Essa parte de que as pessoas têm que aceitar as coisas e que eu fico empurrando essas coisas de goela abaixo pra elas, né? É, exatamente. Mas eu sou um cara assim, também muito assim, metódico, que nem tu falou. Eu tenho essa parte assim também de que eu gosto muito de música. Uhum. E eu sou um cara que eu sou muito eclético, assim, só que se eu estiver escutando uma música gospel, eu de forma alguma eu vou escutar outra secular em seguida, entendeu? Sim, sim. Eu não consigo, eu tenho esses métodos assim de. Se eu estiver escutando gospel e começar a tocar uma secular, eu vou lá e paro e volto pra gospel de novo. Uhum. Ou então se eu tô naquela vibe de curtir uma música secular, eu vou curtir na gospel. É basicamente isso. Essa parte aí que tu citou sobre essa que tu falou sobre as quantidades de livro aí, parece muito com a minha, né, também, de ler muita coisa de uma vez só, né? Uhum. Eu só funciono se for assim, mano. Cara, é porque, como eu falei, eu canso muito rápido das coisas, bicho, tem que ser muito interessante pra atrair minha atenção por muito tempo, então eu fico pulando de livro em livro, mas com aquele objetivo de concluir, entendeu? Aham, uhum, sim. Eu já desisti de muitos livros, mano, por causa disso, ó. É, eu também, cara, pra falar a verdade, eu também. E assim, eu sou um cara que eu fico muito só e eu crio muitas teorias. Antes eu ficava expondo e as pessoas me achavam estranho. Estranhas as minhas teorias, mas assim, a minha teoria é de que a gente procrastinou muito, aprendeu pouco, leu menos. Assim, ano passado eu li 23 livros, se eu não me engano. Uhum. Eu tenho anotado, só estou com a anotação aqui. Foi uma média boa para quem estava retomando a leitura naquele ano, mas não foi os 12 meses. Sim. Porque eu comecei a ler a partir de julho, então foi basicamente 6 meses, né? Uhum. Eu saí procrastinando até o mês do ano, e depois eu tentei criar vergonha na cara e seguir, mas assim, tu já tá naquele movimento do bola de neve, então tu só vai bolando mesmo. É. Mas assim, eu tenho uma teoria de que a gente aprendeu menos, leu menos e fez menos coisas por causa da superficialidade, bicho. A gente é muito superficial. Por exemplo, se eu falo, Jonathan, o que significa tal palavra? Aí tu pega e digita ela no Google e diz pra mim, aí, essa palavra significa tal coisa. Uhum. E na tua cabeça tu acha que tu sabe daquilo, entendeu? Sim. Meio que tu acha que já é um expert naquele assunto. Uhum. Ah, então tu deixa tua cabeça deficiente para que ela aprenda realmente aquilo. É tanto que hoje as pessoas, elas não querem ler um livro, elas querem pegar a adaptação do livro que tá no filme. Sim. E assistir, porque elas não querem algo profundo, entendeu? Elas querem só o superficial mesmo pra dizer que entende e pra sair por aí dizendo que é o expert no assunto. Sim, sim. Isso é foda, né, mano? Não, isso é muito foda, cara. Velho, acontece muito comigo essa parada. Porque às vezes eu gravo um podcast e falo, mano, eu falei de ti nesse episódio, escuta aí. Aí o cara chega pra mim, mano, mas em qual minuto você fala de mim? Aí eu falo, não, mano, eu quero que você escute o episódio completo, tá ligado? Eu não quero que você pule pra parte que eu falo de você, tá ligado? Porque... É basicamente o cara que... Ele só quer o sexo do relacionamento, ele não quer os problemas, ele não quer as renúncias. Exatamente. Ele só quer a parte boa das coisas, né, pô? Uhum. É muito complicado essa parte aí que a gente falou. Geralmente o cara já quer ir em cima daquilo, pô. Ele tá totalmente acelerado. Ele não quer participar do processo inteiro. Ele só quer chegar e ver o que lhe interessa e pronto. E essas, mano, aí, ainda com em cima dessa tua teoria aí, e essas pessoas são as mais frustradas que existem, tá ligado? As mais frustradas são essas pessoas que vão projetar o que elas não são nos seus filhos, tá ligado? O que elas queriam ser nos seus filhos. São pais, vão ser pais frustrados, motoristas frustrados no trânsito, cidadãos frustrados, pessoas que não pagam suas contas. São essas pessoas aí. E tudo começou lá de uma coisinha pequenininha. Na verdade, tudo começa de uma coisinha pequenininha, Nada começa grande, tudo começa de uma coisinha, desobedeceu a mãe e virou um assassino, tá ligado? É assim, mano. Os caras falam, ah, Jonathan, tu exagera demais. Eu falo, mano, não exagero não. O pecado entrou no mundo porque a porra de uma mulher aceitou uma maçã que não era para comer, tá ligado? Olha só a merda que gerou no mundo, ligado? Por uma simples atitude. Então, tudo começa por aí, mano. Por uma simples. E isso eu peguei para mim esse ano, mano, pra eu não fazer por causa disso. Porque, ó, eu tô procrastinando muito. Eu não tô lendo livros que eu tenho que ler. Eu não tô assistindo filmes que eu tenho que assistir. Eu não tô enriquecendo, a minha cabeça de conteúdos bons. Porque eu tô procrastinando. Porque eu tô evitando ver. Porque eu tô com tempo livre e não tô fazendo isso. Ou seja, eu tô me tornando burro. E porque eu quero me tornar burro. Isso é ruim pra mim. Tá ligado? Tá aceitando a ignorância como uma bênção. É, exatamente, pô. Aí, olha só. É uma frase aqui do Charles Bukowski, onde ele fala: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Porra, é Essa é a assim. parte onde eu te falo: quanto mais eu li, quanto mais eu estudei, mais com dúvidas eu fiquei. Agora, esses idiotas que têm uma base assim de estudo totalmente superficial, eles acham que sabem de tudo e saem falando de tudo como se fosse um expert, entendeu? Tu Sim. faz uma pergunta com um pouquinho de profundidade, eles se enrolam todos. Exatamente. Isso acontece muito com muita gente. É mesmo? Tu conhece aquelas pessoas que falam assim, amor próprio é tudo? Aí você vai perguntar pra pessoa o que é amor próprio? Ela não sabe responder? Ela trava. Mas é basicamente isso. É, mano. Essas pequenas coisas, só pra dizer, descreva pra mim. É, exatamente, Entendeu? escreva. Aí a Tipo, pessoa trava. levando pra esse lado mais atual, a pessoa vai e te fala de, sei lá, machismo. Ah, machismo, então aí tu fala, descreve machismo pra mim. Me dá uma resposta. Não precisa ser uma resposta teórica, não. Me dá uma resposta, pelo menos com 2 palavras. A pessoa se enrola toda e a última coisa que ela vai falar é o que é realmente o machismo. E em cima disso, que tu falou sobre o que acontece nas casas dessas pessoas frustradas que passam para os filhos. É o que acontece não só em casa, mas lá fora, porque se tu vê uma juventude inteira alienada, repetindo frases de famosinhos que não tem uma estrutura nenhuma sobre conhecimento, que só estão ali por vender seus corpos ou tá em algum patrocínio de alguma música, porque eu já vi vários e vários cantores ruins e vender música porque é bonitinho. Ou então, várias cantoras que não cantam nada, mas cantam o ritmo do momento, porque produtoras financiam e redes de televisão e conseguem vencer, entendeu? E influenciar toda uma geração de jovens que não pensam por si só. Se tu parar para pensar, o jovem repetindo o que um cantor falou, e ele repetindo como se fosse ele que estivesse pensando aquilo, entendeu? Eles tomam tanto para si essas coisas, que se um famoso hoje disser que vermelho é azul, eles acreditam piamente que vermelho é azul, entendeu? Isso Sim. é preocupante, cara. Bastante. E volta e meia eu piro nisso, mano. Volta e meia eu piro nisso quando alguém vem falar pra mim que ela se inspira em mim e que ela acha que eu sou uma boa referência pra ela. Eu sempre falo pra pessoa que eu sou uma pessoa e ela é outra, tá ligado? Que ela busque pensar por ela mesma, que ela busque caminhos que ela entenda, tá ligado? Porque comigo funciona de uma forma, mas quando ela vai funcionar de outra, eu tento o máximo desapegar a pessoa, tipo, pra ela não criar em mim uma expectativa, tá ligado? Pra que ela não crie em mim algo que. Porque eu vou falhar, mano. Eu vou falhar, mas isso aí você pode ter certeza, mano. Uma coisa que você pode ter certeza na vida é: uma é a morte e a outra é que eu vou falhar, tá ligado? Eu vou falhar pra caramba, então ela tem que buscar um referencial que seja dela, óbvio que ela pode me ver como referência para a vida dela, ela pode ver outras pessoas como referência para a vida dela, mas ela não pode enxergar nessas pessoas uma âncora, ela não pode enxergar nessas pessoas o fim da vida dela, porque essas pessoas vão falhar porque são pessoas, tá ligado? Então ela tem que buscar ser ela mesma, entender como é que ela funciona, os processos dela, para que ela consiga seguir em frente, porque se ela fosse espelhar em mim, coitada dela e coitada de mim. Cara, é que tu falou sobre isso, aí eu tava procurando, porque eu tenho um app chamado Color Note, que eu já tô fazendo um comercial e não tô recebendo nada por isso, mas ele é bom. Uhum. E eu faço minhas anotações desde que eu me entendo por gente quando tive um celular que tive aplicativos. Aí eu tava procurando aqui nas notas quando tava citando isso daí. Uhum. Aí tem uma nota aqui de 27/10/2014 às 17h58. Caralho. Aí tem, ó. Não procure perfeição em mim. Ninguém é perfeito. Não me siga como exemplo, porque eu estou longe disso. Quem tem que ser exemplo são os pais de vocês, e eu não sou pai de ninguém. Essa parte aí foi bem naquela minha rebeldia, assim, quando eu tava viajando bastante, aí fiz tatuagem, uhum. acordava num canto e dormia no outro. Aquelas incertezas da vida que todo jovem tem naquele processo de amadurecimento. Sim, então sim. Havia por incrível que pareça, não eram muitos jovens, eram muitas jovens do sexo feminino que se inspiravam nisso e se sentiam atraídas por isso. Uhum. E meio que queria me prender a elas e não rolava, então aqui eu fui meio que curto e grosso sobre isso, cara. Quem tem que ser exemplo é que tá com vocês, quem gerou vocês. É. Mas eu não sou pai de ninguém, cara. Isso é verdade, mano. Mano, e agora você falando isso aí me fez pensar uma coisa, tipo, que talvez não tenha nada a ver. Mas me vem na cabeça, eu tenho que falar. Sabe uma pessoa que todo mundo coloca ele como rei? E ele é pica, ele é foda. Ele é visto por uma galera como o rei da música, né? Que é o rei da Jovem Guarda, que é o Roberto Carlos. Mas você já viu alguma vez, algum momento, o Roberto Carlos dando alguma entrevista falando que ele é o rei? Você já viu alguma vez o Roberto Carlos... É, o Roberto Carlos chegar assim e falar, ah, mano, eu sou o cara mesmo, eu sou o rei. Mano, geralmente quem é, não fica falando que é. Não precisa de polêmica, né, cara? Pô, exatamente, mano. Isso me faz gostar mais do Roberto Carlos, velho. Porque eu gosto da música dele e a pessoa dele também é assim, é simples, cara, é simples, pô. Cara, eu me sentia totalmente estranho por gostar de Roberto Carlos, no tempo que ninguém me gostava, e eu gosto muito de as coisas antigas, né? Tudo era melhor na minha concepção, na minha humilde opinião. Uhum. E eu gostava das músicas, aí eu também assisti um filme brasileiro, eu gostava da música Estrada de Santos. Porra. Aí eu assisti um filme brasileiro que era sobre a música, tudo gostei, tudo. Uhum. Agora sim, aí ele emplacou já depois de velho, né? Ele emplacou aquela lá, esse cara sou eu, é, que rodou o Brasil, mano. Depois de anos, né? Agora tu imagina, né, mano? Tipo, uma pois música que... como o cara realmente é. É, né? Mano, uma música que não tá, velho. Ó, porque naquela época o que tava em alta era o sertanejo universitário. Eu me lembro muito bem, e o forró, tá ligado? Que era o que tava, o funk tava começando a ficar em alto, mas não tava em tanto. E o cara chegou lá e mandou uma música romântica pra todo mundo. Mano, o cara é foda, mano. E aconteceu, pô. Todo mundo abraçou e todo mundo curtiu, porque era uma coisa boa. E assim, é a música que eu curto dele demais quando eu tô realmente querendo ficar tranquilo, acho que a música é Sereia, que ele fala Sereia. Caralho, mano, essa é música é foda, hein? Rapaz, essa daí toca a minha alma, essa cara. Essa daí vai fundo, hein? Essa música é muito boa, cara. Mas essa parte, assim, sem querer falar muito sobre a discografia dele, porque ele por si só já é monstro da música, né? Pô, essa parte, assim, dele não dizer que ele é isso, que ele é aquilo, é o que eu busco pra vida, cara. Se tu pegar realmente, os caras grandes, eles sabem disso, mano. Sim, sim. É porque assim, mano, eu acho muito perigoso essa coisa de você trabalhar em cima da sua imagem. É algo que Primeiramente, não foi nem você que transformou isso, tá ligado? Eu acho meio perigoso e eu acho muito ruim. E é o que a gente vê hoje em dia, né? É o que são as digital influencers, né? Por exemplo. Eu nem posso falar mal delas mais porque eu acabei fazendo amizade com algumas aqui de Rio Branco. Mas enfim, algumas digital influencers, né? Eu vou colocar todas no bolo. Elas só são isso, elas trabalham em cima da imagem, tá ligado? Elas não têm conteúdo. Desculpa, a maioria não tem. A maioria só tem uma conta no Instagram, mas isso eu também tenho. Quando eu entrei realmente assim pro mundo da fotografia, porque eu fui mais um cara apaixonado mesmo pela arte, mas nada profissional, mas quando eu realmente entrei pro lado profissional, eu vi muita coisa que realmente me chateou bastante sobre isso daí. Por isso que eu não tenho. Hoje, pra te falar a verdade, não que eu não seja um cara que não tenha ambições, eu tenho minhas ambições, e minhas ambições são tão pequenas, cara. Mas assim, eu não tenho essas ambições de querer coisas que as pessoas querem hoje. Eu quero minha família bem, água limpa pra beber, comida na minha mesa. Mas assim, o que essas pessoas querem, bicho, riquezas, fama. E geralmente, quem vai ter essas coisas são geralmente as pessoas meio sem conteúdo, que vendem suas ideias, seus corpos. Só pra isso mesmo, pô. Não tem conteúdo algum, aí tenta compensar fazendo parte da panelinha ou se vendendo mesmo, cara. Essa parte aí, cara, eu não vendo o que eu não compro. Exatamente. Infelizmente eu sou assim, eu não vendo o que eu não compro. Essa digital influência aí, como tu falou, a generalização ela é muito complicada, porque tem muitas pessoas boas que estão fazendo um trabalho excelente. No geral, a pessoa nunca que ela compraria aquilo, e ela está falando que aquilo lá é o melhor produto do mundo que tu deve comprar, que tu nunca vai se arrepender na vida. Sim. O que não é verdade. O que não é verdade, exatamente. É esse processo de convencimento, né? Eu tenho que convencer para ti que o produto é bom. E algumas, as que eu falo que as que são boas, geralmente não se rotulam com esse nome de digital influencer. Geralmente as que são boas são escritoras de blog, são, sei lá, dão dicas de como ser fitness, essas coisas assim. Tá? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela pode ser colocada nesse bolo de digital influencer, mas ela faz um trabalho muito bom, que é de vagas de emprego, tá ligado? Ela anuncia as vagas de emprego para as pessoas. E ela tem muitos seguidores, mano, muito. E através disso, ela conseguiu desfilar. Era o sonho dela desfilar. Ela conseguiu desfilar. Ela conseguiu. Ela tá no patamar acima, tá ligado? De vida. E isso graças ao trabalho dela, tá ligado? Isso é esforço. Mas as pessoas olham para ela como uma digital influencer, né? Mas, tipo, olha o trabalho que ela faz, tá ligado? É muito importante. Aí, se tu pegar essa parte assim, que é legal dessa parte de não ter essas pretensões, porque eu acredito que nem dos melhores sonhos dela ela já iniciou pensando naquilo, entendeu? Exatamente. É um processo, é que nem a gente falou, é um processo. A gente vai indo, vai evoluindo, vai traçando novas metas. Porque a gente quer sempre mais, né, cara? A gente quer sempre mais. Evolução, né? Sim. No nosso caso, a gente percebe que a gente ainda consegue mais, né? A gente, pô, eu consegui até aqui, mas eu acho que eu consigo mais um pouquinho. E a gente pega e vai progredindo, né? É o que motiva, né, o ser humano a continuar, cara. É. Eu acho que o que motiva... Eu aprendo muito com o joguinho que eu tenho no meu celular, até muito pessoas que eu tô falando, mas eu aprendo muito com o joguinho de celular de futebol que eu tenho, que assim, às vezes, no meio do processo dos jogos, bicho, tá chatão. Às vezes eu tô perdendo de 3 a 4 a 0. Aí começa a ficar chatão, e são 10 jogos, são 10 partidas que a gente tem. Sim. Ou pra cair, ou pra subir, ou pra ficar na mesma fase. Então, assim, no meio do processo, ocorre muito essa questão de que eu não tá mais gostando, de que eu não tá mais confortável com aquilo, Então a temporada acaba e eu posso recomeçar. E o que eu mais tinha medo na vida era de recomeços, e hoje é uma das coisas que eu mais amo, porque eu penso, ufa, vou poder começar. Eu sou um cara estranho porque eu amo segunda-feiras. Pô, eu também gosto, mano. Eu o gosto final de semana ele embanou na minha vida inteira. E segunda-feira a maré fica baixa de novo e eu volto a trabalhar tudo direitinho. Eu gosto muito dessa parte de recomeço, que era uma coisa que eu não gostava, que eu tinha maior pavor, que eu tinha medo do novo, e hoje eu amo, cara. Sim. E assim, outra lição disso, às vezes, assim, por exemplo, eu ia jogar contra um Real Madrid da vida, um Barcelona da vida, então eu já ia assim, com medo já pra perder, entendeu? Sim, sim. Com medo de perder e tudo. Ah, me deu um... Basicamente me veio algo assim na cabeça. Se é isso que tu espera, é isso que tu vai conseguir. É. Então isso foi meio que uma luz assim na minha cabeça, um paradigma que quebrou. Se tu vai fazer uma coisa já achando que vai dar errado, cara, se é isso que tu quer, é isso que tu vai conseguir. Sinto muito, mas é assim que funciona. É meio que aquela mensagem que teu consciente envia pro teu subconsciente e ele se encarrega de fazer com que aquilo dê certo. É. Entendeu? É. Essa é a maior das alienações que existe, né, mano? Já começa dentro de nós. Isso mesmo. Já começa aí. Que nem a gente tá falando aqui dos nossos trabalhos hoje, né? Se a gente começa a fazer, se eu começo a fazer fotografia achando que isso vai dar errado, cara, se é isso que eu espero, é isso que eu vou ter. Sim. A mesma coisa do com teus podcasts, tu já começou achando que não vai dar certo, é isso que tu vai ter. Uhum. É umas lições valiosas que às vezes é meio óbvio, mas que precisa ser ditas. Sim, exatamente. Mano, e uma coisa que aconteceu comigo, inclusive hoje de manhã, eu tava dando uma olhada na... Porque uma coisa que eu não fazia antes, porque eu me frustrava muito, é em ver os ouvintes do meu podcast. Porque no começo, quando você tá começando, óbvio que tem pouco, né? Tinha pouco, tinha 3, 4 ouvintes por dia e tal. Às vezes nem isso, tinha dias que nem ouvintes tinha. E aí eu parei, eu larguei, sabe? Parei de ver, assim, as estatísticas. Aí quando foi o último episódio que eu gravei com a Tasta, a repórter da... Repórter não, jornalista da TVA, do G1. E ela falou, Jonathan, você acompanha as estatísticas do teu blog? Porque eu recebi muitas mensagens de gente que ouviu. Aí eu falei, cara, eu parei de acompanhar, mas eu vou dar uma olhada. Mano, quando eu fui ver, velho, me assustei, assim, sabe? Me assustei com o número de ouvintes, assim, que tinha. E aí, tipo, hoje eu tava dando uma acompanhada e eu vi que tinha gente da Alemanha e dos Estados Unidos e de Hong Kong, mano, na China, que eu via. Aí eu falei, não, mano, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui é putaria. E aí eu fui, eu tenho um grupo no WhatsApp de amigos que fazem podcast, e eu perguntei pra eles, falei, gente, isso aqui é verdade, que pessoas de fora do país escutam podcast e tal? Aí os caras falaram, não, é verdade, o algoritmo não erra, não, porque existem muitos brasileiros que moram fora, e o podcast aproxima eles do Brasil. Aí eu falei, caralho, mano, faz sentido, mano, faz muito sentido isso, porque... a internet possibilita isso hoje em dia, né? Possibilita você ouvir ou assistir coisas do cara que tá lá do outro lado do mundo, tá ligado? E aí eu fiquei, caramba, mano, olha a responsabilidade que eu tenho, mano. E isso deixou de ser sobre mim, tá ligado? Isso não é mais sobre mim, tá ligado? Isso não é só sobre mim. Agora não posso parar, mano, porque tem um cara lá na Alemanha esperando eu lançar episódio novo. Então, fodeu, mano, eu continuo... Ou eu, sei lá, continuo, não tem outra opção. É, cara, isso aí mesmo. Essa parte assim, quando já envolve outras pessoas, é isso que eu já teve, mesmo agora trabalhando profissionalmente, quem falou sobre, existe umas partes assim que dá vontade de a gente desistir, cara. É. Só que assim, eu já envolvi outras pessoas, e quando envolve outras pessoas fica mais difícil, cara. Exatamente. É mais difícil parar, é mais difícil voltar atrás, entendeu? Porque isso não só depende mais de ti. Por exemplo, hoje eu tenho, por baixo eu tenho mais de 5 mil investidos em equipamentos, pô. E também vem a ajuda da minha esposa, que está comigo sempre me apoiando, me ajudando financeiramente também. E também vem que todo mundo sabe que eu trabalho com isso. Então, se eu simplesmente parar, as pessoas vão ficar me perguntando todo dia sobre isso, né? E o que eu vou falar? Com que cara eu vou estar, né? É. Pô, vai ser o fotógrafo frustrado, né? Fracassado. Isso, é claro. O cara vai falar, vem te procurar fazer um lançamento. Aí eu vou falar, ah, cara, eu não tô fazendo mais. Eu falo, ah, como assim? Entendeu? Aham, sim. E aí envolver outras pessoas que acreditam em ti. Não, é essa parada, mano. Eu acho que é isso que resume tudo. Existem pessoas que acreditam em você, tá ligado? É isso que faz com que a coisa funcione. Alguém acreditou no que você acredita. Alguém olhou pra você e falou, Raí, você fotografa bem. Raí, eu quero tirar foto contigo. Raí, você é bom no que você faz. Alguém viu isso, tá ligado? E falou, mano, o Raí. Quando eu postei lá o teu anúncio lá, a mina veio falar comigo, eu peguei e falei, pô, eu vou falar com ele e ver se ele faz. Porque eu confio, tá ligado, no teu trampo. Eu confio em você. Alguém confia em você, tá ligado? Então se você, pô, o Raí hoje não acordou bem, ele não quer fotografar. Mas como assim, Raí? Tu não acordou bem, não quer fotografar? Eu não acreditei em ti, tá ligado? Eu não botei... E aí, mano, é uma questão de... Talvez quem tá ouvindo pode interpretar mal o que a gente tá falando. Não é uma questão, tipo assim, de... Tem que fazer, independente do que aconteça. Não é isso. Não é essa questão. O que a gente tá falando é... A gente teve a coragem de pôr a cara a tapa pra fazer um negócio. A gente teve a cara a tapa. É a mesma coisa de um pai que põe o filho no mundo indesejadamente e não assume, tá ligado? É mais ou menos isso. Você colocou o filho no mundo, você disse que faz, você disse que assume, então agora você não pode fugir. É uma questão de honra, mano. É uma questão de honra. E aí já não envolve mais nem questão de profissionalismo, não. É uma questão de honra. Você tem que fazer a parada, tá ligado? Uma das culpas que eu mais carrego, mano, na minha semana é se um episódio de um podcast meu não vai ao ar. Eu não recebo um centavo por isso, mas eu tenho uma responsabilidade comigo e com os meus ouvintes de toda terça e toda quinta ter episódio novo no meu podcast. Se não tiver, eu piro, tá ligado? É porque tu já tem uma resposta, né? Pois exatamente. E essa coisa de recomeços, mano, e de ciclos também foi uma coisa que eu aprendi, porque assim... eu sou muito bom com recomeços e inícios de coisas, muito bom. O que eu sou péssimo é com fim, tá ligado? Eu não gosto de fins, tá ligado? Fim é uma coisa que, por exemplo, dezembro é o mês que eu mais odeio do ano. Quando chega dezembro eu fico, não gosto, tá ligado? Eu não gosto de fim, mano, despedida eu não gosto, tá ligado? E eu até escrevi um texto. É uma coisa contraditória, né, porque... Cada assim é um recomeço, né? É estranho isso. Eu até escrevi um texto sobre isso, tá no meu blog. Foi quando eu deixei de fazer textos por um período, acho que foi 2 semanas só. Eu escrevi um texto sobre isso e aí depois eu comecei uma outra série de textos que foi no livro de Filipenses, que inclusive tá acabando já. E eu escrevi sobre isso, sobre essa questão de fim e tal. E, pô, mas é uma coisa que eu aprendi, mano. Que eu aprendi a respeitar os ciclos e os processos na minha vida. E desde que eu aprendi isso, mano, eu tenho levado a vida, tipo, muito leve, assim. Eu acho que eu atingi a maturidade, assim. Não totalmente ainda, porque tem muita coisa pra amadurecer, mas... meio que aquele Jonathan do passado já morreu. Cara, essa parte, assim, eu acho que não funciona só continuar essa parte de despedidas, entendeu? A parte de despedidas é totalmente complicada. Quando eu larguei o trabalho, que eu trabalhava na Polícia Federal, larguei o trabalho e comecei a viajar pelos municípios. Uhum. Eu gostava muito do interior, dos banhos, de conhecer pessoas novas, de fazer amizade, tanto que os meus grupos de WhatsApp bombavam, porque eu criava os grupos e onde eu chegava, eu adicionava aquelas pessoas daquela cidade. Aí, por exemplo, tinha pessoa daqui, Rio Branco, Capixaba, Cruzeiro do Sul, toda essa parte dos municípios do estado do Acre. Aí tinha pessoas, porque quando eu chegava em cada município desse, um conhecido meu podia ficar lá, entendeu? Só que a parte do plano era conhecer pessoas novas, fazer amizade, deixar as pessoas apaixonadas e ir embora. É. E o que acontecia era que eu conhecia as pessoas, me apaixonava e depois ia embora triste. era complicado, cara. Tem uma música do Oriente que ele fala que. Uma música do Oriente que ele fala que ele odeia eu odeio despedidas, não consigo só assisti-las. É basicamente isso, cara. Não é, é muito ruim essa parte de despedida. É. Mano, você conhece uma banda chamada Cefa? Não conheço não. Mano, quando a gente acabar de gravar aqui, você vai no seu Spotify e coloca assim. Cefa Despedida é o nome da música. Só dá o play e chora. Dá o play e chora, tá ligado? A música, velho, eu aprendi demais, é, tipo, eu viciei nessa música, viciei, porque ela foi lançada, assim, deixa eu explicar o contexto dela. É, a banda deu uma pausa, né, o Caio, que é o vocalista, que inclusive eu chamei ele pra gravar comigo, mas até agora não deu dele gravar, que ele tá numa série de shows muito grande, mas parece que a banda deu uma pausa, alguns integrantes saíram e tal, e aí eles lançaram essa música, Despedida. É linda demais, é linda. E aí eles deram um hiato. E nesse período lá no trabalho, mano, eu tava mudando de horário, porque eu mesmo quis. Da tarde pra madrugada, tá ligado? E na tarde eu conhecia o pessoal que saía de manhã, que saía meio dia no caso, né? Quando eu chegava eles não estavam lá. E o pessoal da noite, eu conhecia muita gente. De madrugada eu não ia ver ninguém. Porque quem é que fica de madrugada, ninguém, tá ligado? Então, de madrugada só era eu e a nova galera que eu conheci. Então, essa música saiu nesse período, mano. E, tipo, eu tava namorando também nesse período. E aconteceu que nesse período que lançou essa música, a gente terminou o namoro também. E, velho, essa música fez total sentido, assim, pra mim, tá ligado? Total sentido. Então, toda vez que eu tô encerrando algum ciclo da minha vida, assim, ou então que eu tô meio bad, eu preciso ficar um pouquinho só pra relaxar, pra entender alguma coisa que tá se passando comigo, eu boto essa música, tá ligado? Boto essa música às vezes até pra orar, mano. Até pra orar eu boto essa música, escuto e... Tu escuta essa música, mano, você vai gostar. Essa parte assim, pra não fugir muito desse assunto, essa parte assim, desses ciclos, antigamente era bastante claro, com os ritos de passagem, entendeu? Uhum. Quando o filho... A criança ia virar homem e tal, tinha todo aquele rito de passagem em algumas tribos daquela época. O filho ele era separado da mãe por muito tempo, sim. Ele passava frio, fome, ele enfrentava diversos perigos para ter aquele rito de passagem, né, de sair daquela de criança pro adolescente e o homem propriamente dito. Né? Uhum. Então o que acontece hoje é que com a modernidade, né, do mundo que a gente vive, não tem mais isso, por conta que não existe ritos de passagem, cara, não existe ritos de passagem de forma alguma. Sim. E por isso tu vê homens de, por exemplo, 40, 50 anos, que os caras nunca saíram da casa dos pais, pô, e se acontecer alguma coisinha com eles ainda vão no médico com a mamãe, entendeu? Sim. Cara, os caras não cresceram, essa parte assim dos ciclos, o que define eles são os ritos de passagem, eu levo muito a sério isso. Com os estudos que eu fiz, acho que meio do ano passado eu cortei meu cabelo todo no um, cara. Deixei minha barba enorme, ninguém entendia nada, eu falava pra ele, isso aqui é só um rito de passagem, as pessoas falam. Como assim? O que que é isso? Eu digo, pesquisa, cara. Vai atrás. Mas não, né? Falar. Vai atrás, se vira. É. Ah, mano, boa. A gente encerra o podcast sem falar disso. O que que você tá lendo, mano, no momento? Eu tô lendo no momento. Deixa eu pegar aqui a minha listinha. Minha pequena listinha, que eu tô com um aplicativo agora aqui. Caraca. Mais um, né? Eu tô sendo o cara dos aplicativos. Esse aplicativo é interessante, que ele se chama Cabeceira. Uhum. E tem como tu cadastrar teus livros nele, tem como tu especificar se é um PDF, se é um livro físico. Tem dizer a posição que ele tá e ele vai dizer em quanto tempo tu termina ele, se tu lê. Pô, da hora, mano. Por dia. Da hora. É tipo um pouco. Vou achar isso aí. Eu tô abrindo aqui pra te mostrar. Eu tô lendo a sabedoria dos monges na arte de liderar. as pessoas. Eu já estou em 30%. Estou lendo Sapiens, uma breve história da tô com 22%. Estou lendo a história do Brasil para quem tem pressa, 23%. E estou lendo Não Tenhas Medo, Como Salvar Sua Próxima Ceia de Natal e o Brasil e Talvez Sua Alma. E estou com 48%. Esse livro é especial para mim, porque um primo meu que eu considero como um irmão, ele não participou do meu aniversário e tudo, mas eu estava aqui no meu pós-aniversário em casa e o correio bateu aqui com a caixa da Amazon, cara, e eu não sabia quem era e tudo, recebi. Por curiosidade eu abri, era esse livro que ele mandou para mim. E me dando uns parabéns, entendeu? Mas no geral eu tô lendo esses quatro livros, cara. Pô, da hora, mano. Eu sempre vejo você postando lá. E continuo postando porque me inspira, mano. Me inspira e me lembra que eu tenho que ler também. Três livros do mês passado. E foi o Inteligência em Concursos, que é uma base pra mim. Pensando num novo estudo. Eu li O Príncipe de Maquiavel, que é um livro foda. Pô, eu tenho que ler esse livro, mano. Todo mundo fala dele. E li o Tao Te Ching, que é do Lao Tzu. Só desses dois livros, cara. Esse livro aí do Príncipe de Maquiavel, cara, é muito foda, eu te indico bastante. Pô, eu tenho que ler, mano. É meio que uma leitura obrigatória, né, pra todo mundo esse livro. É, esse basicamente é descrever o que realmente é. É, tem umas paradas. Eu tenho, eu não sei se você também é assim, mano, mas eu faço várias listas, velho, de livros pra comprar, tá ligado? E eu tenho umas 3 páginas, mano, de livros pra comprar ali. Fácil, fácil. Mais de 3, na verdade. Mas 3 são as que eu quero comprar, tipo, pra ontem, tá ligado? E cada dia que... Porque eu sigo algumas editoras, então cada dia que passa as editoras lançam mais. Eu falei, ah, mano, para que meu bolso não aguenta, velho. Eu tenho uma mesa lotada de livros, não tá mais cabendo aqui, livro físico. Eu tenho um Kindle que eu baixei no site pirata, né? Não é pra me tá dizendo isso aqui. É porque eu tava pagando muito caro nos meus livros. Então eu consegui um site e consegui baixar 60 livros pra mim poder ler durante esse ano. Porra, porque o site mano. Poderia cair, né? Vou querer, hein? Porque o site poderia cair, eu peguei e baixei logo 60 livros. Eu acho que eu tenho mais uns 100 aqui. Aí eu moro aqui perto da Americanas, cara. Toda vez que eu passo lá, aí sempre eu encontro algum interessante. Aí eu acabo levando, cara. Nem posso comprar, mas acabo levando. Acontece muito comigo isso, mano. E essa parte, assim, de retomada da leitura, foi legal porque eu e o Arthur, a gente é muito próximo, cara, é meu irmão de batalha aí, do dia a dia mesmo. A gente tava lá na Americanas vendo algumas coisas, a gente foi pra parte dos livros, e a gente vendo os livros lá. Então, a gente se interessou e combinou um com o outro, cada um levava um livro e a gente começaria a partir dali o hábito da leitura novamente. E a gente combinou tudo, juntou, inteirou o dinheiro, juntou moeda por moeda. No final das contas, só deu mesmo para pagar os livros e não comprou mais nada e saiu de lá com os livros. A gente combinou, a gente vai comprar os livros ou vai comprar um lanche? E ficou naquilo. Aí o argumento principal foi, não, livro não é gasto, livro é investimento. E acabou que a gente optou pelos livros e todo dia a gente lê, cara. Pô, mas é isso, mano. Leitura é... Nossa, leitura é essencial. Principalmente, tipo, na minha área, mano. Na minha área que é 90% leitura e 10% prática, assim, tá ligado? É muito isso. Realmente é bem essencial, né? Pô, demais. E tu, mano, tu tá lendo quais livros atualmente? Pô, deixa eu pegar aqui, porque eu sei decorado, mas aí algo pode ser eu esquecer. Então, mano, como eu te falei, eu leio 3 livros por vez, assim, tá ali. E eu leio, tipo, muito teologia porque é o que eu estudo na real, né? Então eu tô lendo atualmente Timothy Kelly, que é Juízes para Você. É uma série, mano. Esse livro, tipo, ele. Alguns livros da Bíblia, ele meio que vai desmiuçando. Esse cara, ele é uma referência máxima, assim, pra mim. Se você acompanhar os meus textos toda segunda-feira, que eu tô fazendo lá em Filipenses, é meio que uma referência dele. O que ele faz, assim, nos livros dele eu tento fazer, só que em escala menor, óbvio, em textos, assim. Aí eu já li o Gálatas para Você dele, que eu tenho, inclusive, e Juízes para Você. Eu tô lendo agora, é um livro bem facinho, mano, ele escreve de uma maneira bem fácil, assim, de a gente entender, tá ligado? Porque teologia já é uma coisa complicada, se você escrever de uma maneira complicada, né, aí fica pior, assim. Outro livro, mano, que daquela série que eu te falei de livros que eu desisti no meio do caminho por achar chato, mas agora eu tô voltando a ler e dessa vez eu acho que vai rolar, é A Mina que Roubava Livros. É literaturazinha interessante. Cara, esse livro aí, ele se tornou interessante para mim um dia desse, porque ele se incluía na parte ali do nazismo. Eu não sabia, cara. A minha irmã tem ele lá e realmente fala mesmo sobre. Fala sobre o período nazista, mano. Que é a menina, que é a principal, ela foi adotada, na verdade. Ela foi abandonada pela mãe dela por causa desse período do nazismo e tal. E aí os pais adotivos dela meio que são pobres e tal. E eles acolhem um judeu. Né? Eles acolhem um judeu no porão da casa deles. E aí a história, quem conta a história é a morte. A morte conta a história do bagulho, tá ligado? Então é bem legal. Caramba, muito interessante. A minha irmã tem lá na casa dela. Eu vou pegar emprestado. Desde quando eu vi e falava sobre, porque eu sou bem aficionado sobre esse assunto do nazismo ali, sobre aquele período da Segunda Guerra ali, porque eu gosto muito de história. Pô, da hora. Aí eu tenho algo comigo, assim, quando eu tô lendo um livro, eu gosto de ver filmes sobre o assunto, ver documentários sobre o assunto, ler artigos sobre o assunto. Eu não fico só no livro, Pô, é isso é meio que bom, mano. começa uma série da minha vida sobre aquele assunto que eu tô lendo. Isso é bom que a gente domina mais, né, o assunto, né? É porque, como eu te falei, pra não ficar algo superficial, né, pô? É, Pra exatamente. ter algo mais sólido, né? É. E o outro livro que eu tô lendo, mano, agora esse aqui é mais para quem realmente estuda a parada, é Ética Cristã Hoje, do Alan Palestine. E agora tem termos mais técnicos em relação à teologia e tal, e eu tô lendo ele bem devagar por conta disso, por ser mais difícil, assim, é um livro mais acadêmico, assim, que é do Alan Palestine. E, velho, o cara é foda, eu não conhecia nada dele. Eu sei quem é ele porque as pessoas que eu gosto citam ele, mas eu nunca tinha lido nada dele. Então eu comecei a ler, mano, eu falei, caralho, mano, o cara é foda realmente. E são esses três livros que eu tô lendo. Mano, então, velho, te agradeço pra caramba pela disponibilidade, de você ter aceitado o convite, que já. Desde que a gente se reencontrou, na verdade, que eu já tinha um podcast, falei, caramba, eu vou gravar com o Raí. O Raí tem muito conteúdo bom pra passar pra galera. E aí eu já anotei no bloquinho de notas, porque eu tenho um bloco de notas aqui com uma caralhada de gente pra eu gravar. E eu deixo eles ali pra quando eu for começar as gravações, eu vou de um por um pra tentar gravar. E você era pra ter saído em fevereiro o seu episódio, né? Só que aí, como você. Em fevereiro, agora que é o mês que a gente tá. Como não deu, mano, a gente gravar, então vai sair em março por conta disso. Mas eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Foi um papo muito da hora, mano. Rendeu aí 1 hora e 15 de conversa. E, pô, aquilo que eu sempre te falo, né? A admiração por você é enorme. E a gente se parece muito em muitos aspectos. E, pô, pode contar comigo aí porque precisar, que a gente tá junto. E esse é o seu espaço, deixe suas considerações finais, abraço para quem você quiser. Com você. Cara, essa parte assim das nossas aparências de gostar das mesmas coisas é muito interessante porque isso nos aproxima mais ainda. Tu era um cara que eu me identificava assim porque tu tinha tuas ideias, era na tua, e geralmente criadores eles são mais solitários mesmo. Sim, sim. Mas assim, no geral, cara, eu te agradeço muito pelo convite. Eu tava meio receoso, assim. Mas assim, no geral, eu até esqueci que isso tava sendo gravado. Falei coisas que não era nem pra falar. E é algo bem suave, bem bacana. Foi uma conversa super gostosa, não teve algo que fosse forçado em nada, né? Uhum. E alguém, em algum lugar do mundo, aprenda algo com essa nossa conversa, aprenda algo de bom. Tiver que mandar um abraço ou algo assim, é um preste mesmo pra tua galera e pra minha galera e pra nossa família em geral. Beleza, mano, então tamo junto. E fé pra tudo, né? Fé pra tudo, exatamente. Tamo junto, mano, até a próxima. Abraço.